O Leão e o Camundongo, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. O Leão e o Camundongo, de Olavo Bilac. Um camundongo humilde e pobre foi um dia cair nas garras de um leão, e esse animal possante e nobre não matou por compaixão. Ora, tempos depois, passeando descuidoso, numa armadilha o leão caiu, urrou de raiva e dor, estorceu-se furioso. Com todo o seu vigor, as cordas não partiu. Então, o mesmo fraco e pequenino rato chegou, viu a aflição do robusto animal, e, não querendo ser ingrato, tanto as cordas roeu que as partiu afinal. Vede bem, um favor feito aos que estão sofrendo pode sempre trazer em paga o outro favor. E o mais forte de nós, do orgulho esquecendo, deve os fracos tratar com caridade e amor. Fim do poema.